tão bom viver com Cristo. Tudo fica mais bonito, seu amor nos acompanha. Sua paz inunda todo ser, todo sonho que vivemos pode ser realidade com Jesus em nossa vida. Seremos fontes da verdade com a força do amor. Andar com Jesus é viver livre em suas mãos. Não há palavras para descrever tanta paz. É o céu que nos invade o coração. Transformar a tristeza em alegria, dar conforto a quem padece e salvação a todo que quiser. Onde houver insegurança, pode haver mais esperança. Basta depender de Cristo. Só Ele pode nos dar vida, pois morreu pra nos salvar. Andar com Jesus é viver, livre em suas mãos. Não há palavras para descrever. É o céu que nos invade o coração. Coração que essa luz seja intensa, profunda, imensa, imensa pra proclamar ao mundo o amor. Viver com Cristo. Só.